só esse beijo que te convém. Não mais, nem bem. Se despede, já esquece o que ficou. Mentiras fáceis, fatais demais. Descida estrada.